Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Ei, Adriano! Abaixo a boca forte. O Joel está um derrame, tá ligado? É, Joel está um derrame. Eu sou o Joel Suki. Vixe, ei, peraí. Eita, derrame, fala da puta! Ei, Samuel, tu anotou aí? Qual, a minha? Tu anotou? Não. A placa do caminhão que te atropelou tua cara. Que foda! Essa frase do Rock 1, caralho. Ah, o Poli fala pro Rock, caralho. Puta que pariu! Então, bom. Essa foi foda. Aqui é o Júlio e se morrer, morreu. É só, cara, esse... É, ia ser a minha, tá ligado? Ia ser a minha, mas tudo bem, se fudir. Se fudeu. Bom, eu sou Dio Corleone, e já que o Júlio roubou minha frase, eu tenho que falar, cara, no Rocky Balboa é o único filme que eu acho que tem os mafiosos gente boa, cara, porque o Rocky Balboa, ele é ajudado por um mafioso, cara. Que paga o casamento dele, tá ligado? Isso que é foda. Agiota, é. Carazão. Aqui é Samuel Ragnos e eu queria ver uma luta do Rock, o lutador, no auge da sua carreira. O lutador. No auge da sua carreira, que é aquele auge que o Rock recebe murros e não cai, contra o One Punch Man. Nossa, mano, ia ser foda, hein? É aí, Júlio. Eu pensei que Samuel ia falar com o Maguila. Lá com o Saitama, Saitama se garante. Maguila, meu Maguila. Para hoje, o Maguila parece o PC falando. É mesmo, Não. Na verdade, o PC parece com o Maguila, porque o Maguila nasceu antes, né? Até fisicamente, o Maguila, o PC parece com o Maguila mesmo. Aí é foda. E PC, foi mal, PC, de ter ido com você assistir o Bom Dinossauro. Foi mal. E hoje a gente vai falar sobre Rock Balboa, né? Boxe, treinamentos e, cara, comer ovo cru, né? Acaba comer ovo cru, acaba lutar com mais de 60 anos de idade, acaba ser, cobrador de mafioso, gente boa, como diz o Dinho. O cara socar carne no açougue, né? É, e não esqueça de correr atrás das galinhas, hein? Exatamente. Boxe internacional, né, da Globo. Essa aí de correr atrás da galinha é a única parte que o Manel faz, né, do treinamento do Rock. Isso aí é verdade. Então vamos lá, depois dos nossos comerciais, né? Com oferecimento do açougue do Poli, tá ligado? E da lojinha do Pet Shop também, aí, né? Cara. Vamos lá começar. Rock Balboa, Rock 1. Rock... Filmaço, hein, cara? Puta que filmaço. Rock 1 lutador, que putaria. Lutador, né? Porra, não, mas não, é Rock 1 lutador é porque é aqui no Brasil, né? Porque tem que ter um subtítulo, né, cara? É, brasileiro não gosta de ter o filme só com um nome só, tem que ter dois, tá ligado? É tipo Silvio Santos, tá ligado? Ele escolhe o subtítulo. Silvio Santos, a história de um homem. Foi isso mesmo. Ali esse negócio do título, ele foi até o 3, mano. Acho que no 4 não tem, não. Não, é Rock 4, o Desafio Supremo, não é isso? A Revanche. Revanche. O Rock 3, o Desafio Supremo. Vestido. Rock 4. Rock 4 é o quê? Rock 4, só. Um russo, né? É Rock, se morrer, morreu, tá ligado? É tipo isso. Rock 4, se morrer, é tipo morrer. Isso. Rock 5, foda-se, né? É, tipo Rock 5, caguei pra essa porra, 6. Tá ligado? É tipo isso. O fim do legado, né, o Rock 5. Mas eu assisti recentemente, mano, Rock 1, e ele é muito deprê, mano. Tu é doido, mas o começo do filme ele é tristeza total. Ah, é, não, é... Sim. A trilha sonora dele é triste. Te faz chorar, cara, se você vê ele. Se você assistir esse filme depois que você tomou um fora, cara, você é louco. Você começa a chorar na mesma hora e você quer cortar os pulsos, cara. Porque você vê, vê o Rock, na verdade, ele era um fudido, né? É, ele era, como a gente falou, né, o Dinho falou na abertura, ele é um cobrador de agiota, né, mano? Ah, o Rock, mano, se a gente parar pra pensar, ele era o personagem de filmes, assim, de superação, com a maior motivação de todos. Por quê? Porque o cara não tinha família, o cara não tinha mulher, o cara não tinha dinheiro, o cara não tinha nem cachorro, mano. Ele arrumou... O cara arrumou um cachorro vira-lata pra ficar com ele, porque o cara não tinha nada, velho. O cara não tinha nada. Tartaruga também, que ele compra lá no... É, mas a gente tem que falar, é foda que a gente tem que falar, cara, do... Por exemplo, a gente tá falando do Rock, mas a gente tem que falar também um pouco da vida do Stallone, né, cara? Porque praticamente, mano, o Rock, ele é o Stallone sem lutar boxe, tá ligado? É isso, né, mano? A história é toda... Sim, porque a gente tem que falar, cara, o Stallone também, antes lá da época lá que ele fez aquele filme pornô lá, tá? Pra ganhar uns dinheiro lá. Garanha italiana, essas coisas. Na verdade, o filme não chama Garanha Italiana, chamava Jones e as Gatinhas. Aí, é sério, chamava Jones e as Gatinhas. Já assisti, né? eu já baixei, já vi o filme, tá ligado? Ah, o dia aí é o mestre do pornô. Não, eu confesso que eu quase comprei esse filme aí. Não, se quiser, eu te passo aí. Se não me engano, ele tem no Xvideos. Não, tem no Xvideos, cara. Não precisa comprar, não. Assiste aí, sério. Vixe, doido, baixando agora. Tem no Xvideos, eu tenho que falar que o Stallone tem uma piroquinha pequenininha, tá ligado? Sério? Não, sim, eu tenho que falar, mas agora é sem zoeira, cara. Ô, João, tô vendo o carro aí. Não, o filme é... Vai o filme ver, é tosco. Vai ver, vai ver. O filme é tosco, cara. Vai ver o carruagem de fogo, velho. Lá vem o Dio com a piroquinha do cara. E quando... É, mano, e diferente do Schwarzenegger, né, esse Terminador, que ele tem uma puta de um rolão, tá ligado? Schwarzenegger tem um rolão grandão, tá ligado? A primeira coisa que o Dio viu quando assistiu o Exterminador do Futuro 1. Você é louco. Cara, ele não me fala não que a última vez que eu vi essa porra do Exterminador 1, eu vi em HD e em Blu-ray, cara. Dá pra ser... Tem uma cena que dá pra ver grande, cara. Você é louco. 80? É, tanto que aquele punk fica... É, o punk assim, fica manjando e tal. Então, mas o Stallone, cara, tipo, na época aí o quê? Ele não tinha nada, ele era um fudido. Aí o quê? Ele meio que fez o roteiro, né, do Rock. Já tinha mais de 30 anos, era um ator fracassado que apelou pra ser ator pornô, porque não tinha ninguém achar que ele era digno de atuar em qualquer filme, principalmente hollywoodiano, muito menos hollywoodiano. Ele era meio que o Frota, né? É tipo Frota, mas você sabe, o Samuel e Joel, quanto que ele ganhou pra fazer esse filme aí, desse filme pornô aí? Ele ganhou 25 dólares por dia. E ele gravou em 3 dias esse filme. Aí. Resumindo, ele ganhou 75 dólares pra fazer o filme, tá ligado? Só isso. Ô, Dinho, o filme só foi chamado Garanha Italiano depois do Rock 1, que eles relançaram esse filme com o nome de Garanha Italiano. Isso falou aí do Rock 1 aí, que o Stallone, né, que era o cara derrotado, né, na crise, né? Ele foi assistir uma luta de boxe lá entre o Muhammad Ali e o Chuck Wepner, né? Que era um... E detalhe que o boxe naquela época era o UFC, que é hoje, né? Exatamente. Pois é. E a putaria que essa luta aí teve a introdução do... Qual é o nome do doido lá? Living in America? Qual é o nome dele, João? É o... Puta, mas... Sei o quê, tio Rumble lá. Não, aquele cantor lá, o... O James Brown, jovem. James Brown, você é louco. Essa luta teve a introdução do James Brown com a... Cantaram lá com a bandeira dos Estados Unidos. Acho que foi até que eles se inspiraram pro Rock 1, né? Que é a luta do Apollo. Sim, mas sabe o que aconteceu antes dele ver essa luta? Porque foi aí nesse dia que ele começou a escrever o roteiro. Na verdade, ele tinha um cachorro, o Stallone. Ele tinha o dinheiro e foi despejado. Aí o quê? Ele não queria morar na rua com o cachorro. Aí sabe o que ele fez? Ele vendeu o cachorro, mano. Ele ficou chorando. Aí ele vendeu o cachorro pra um pet shop. Que na verdade o cachorro dele é o Butkus, que aparece no filme, que depois ele vai lá e ele comprou o cachorro de volta, que... Ah, é o cachorro. Sim, era o cachorro dele, cara. Isso, exatamente. Nossa, mas o cachorro dele é feio pra caralho. Ele é tipo um pitbull. É tipo um boxer, cara. Aí então, mas ele tinha esse cachorro, ele teve que vender o cachorro. É o cachorro do Rock, é um boxer. Aí, aí. Badum, tá ligado? Badum. Se Stallone vem lá no Stallone não dá uma hora, pode crer, viu? Caralho, mano. Agora que eu percebi. Caramba, mano. Genial, cara. Mas então, aí ele vendeu o cachorro, ficou lá mó 40 minutos vendo o cachorro se despedir, porque ele não queria morar na rua com o cachorro, né? Aí aconteceu o quê? Aí com esse dinheiro que ele pegou, acho que era 20 e poucos dólares, foi no boteco tomar um café, aí ele viu essa luta. Isso é verdade, ele já falou num livro que eu tava... Não, num livro que eu li do Stallone, cara. Aí ele foi lá e começou, viu essa luta, viu que o Muhammad Ali tava lutando com um desconhecido, que também quase ganhou do Muhammad Ali. Aí ele começou a escrever o roteiro, entendeu? Nos últimos rounds, o cara conseguiu derrubar o Muhammad Ali, velho. Sim, sim. Ali, até então, ele era o campeão invicto, né? Depois ele foi derrotado pelo... Acho que o Joe Louis ou foi o George Foreman, não lembro. George Foreman do Rio, né? É, esse George Foreman é do Grill, tá ligado? Não, mas aí ele escreveu em 3 dias o roteiro. É, tem essa lenda que ele escreveu em 3 dias, mas ele não escreveu o roteiro. Não, ele só fez a premissa, né? O começo, cara. Não, exatamente. Ele escreveu a ideia, né? Eu assisti eu tava assistindo um documentário do Stallone e ele disse que ele escreveu esse roteiro em 3 dias. Aí ele apresentou pra esposa dele e a esposa dele não gostou do roteiro, porque como o Rocky era da periferia da Filadélfia, o Rocky era totalmente diferente do que ele é representado no filme, né? Que é aquele cara gente boa, que já no início do filme tu consegue definir a personalidade do Stallone, né? Que ele tem ele que, é meio inocentezinho. Ele tem que cobrar. Você lembra que ele tem que cobrar um cara? Que ele tem que quebrar o dedo do cara. Isso. Aí o cara oferece: eu não tenho dinheiro, mas eu te dou meu casaco aqui, minha jaqueta, tu finge que quebrou meu dedo e tal. Aí o Stallone vai e deixa passar, né? Aí o Stallone disse nessa entrevista que do roteiro que ele escreveu pro filme só tem 10%. Ele teve que alterar tudo assim do filme, né? Porque o Stallone era todo malandrão, o Rock, né, era todo gaiatão, era todo malandrão, todo soturno. Por ele ser um cobrador de um agiota, ele devia ser um cara no mínimo perigoso, né? Quebradorzão da máfia, né, meu cara? Então o Rock, na verdade, era pra ser mais malandro e não tão nice guy como ele é no filme, né? Porque o Rock é carismático demais, bicho. Tu é doido. Ele trata aí, todo mundo bem. Aí nesse documentário conta que ele foi fazer um teste pra outro filme, né? Aí nesse teste ele não passou. Nesse teste tava lá os produtores, né? Esqueci o nome dos produtores do Rock. E ele falou: eu escrevo também. Eu tenho um roteiro de um filme aí. Não sei se tiver interessado, eu apresento pra vocês. Aí o cara falou: a próxima vez que você vier aí, você traz esse roteiro pra gente dar uma olhada. E os caras ficaram malucos com o roteiro do Rock, né? É, eles queriam comprar, mas o Stallone, ele não queria vender. Ele só queria. Ele colocou uma imposição, né? Mas ele disse: eu te vendo, mas eu só te vendo se eu for artista principal, né? O artista. Só te vendo se eu for artista principal, porque nem filme pornô mais eu tô arrumando. Eu só te vendo se eu for o principal do filme, se eu interpretar o Rock. Aí a galera ficou: não, tu é doido, né, mano? Esse cara aí com a cara torta, mano. É, você teve um derrame, tá ligado? Que nem o Joel no começo do cast. Queria colocar outro cara lá pra fazer o Rock, não sei o quê. É o Robert Redford ou o Ryan O'Neill, né? Nossa. Ué, doido, né, mano? Tinha como não. Aí depois de muita insistência ali do Stallone, a galera arregou, né, pra ele, né, mano? Então, beleza, tu vai ser o Rock, não sei o quê. Tu vai interpretar, é a putaria total, a putaria máxima. É que o filme, ele tinha sido aprovado com um orçamento de 2 milhões de dólares, mano. Aí quando revelaram que o Stallone ia ser o protagonista do filme, aí a produtora baixou o orçamento pra 1 milhão, acho. A galera... Eita, escrota, galera é muito escrota, viu? É engraçado, Joel, que o orçamento do filme é tão baixo que teve cenas que não ficaram boas e teve que ser gravada de um take, que não tinha dinheiro pra refazer a cena, entendeu? E no filme, quem fez a fotógrafa do filme é a mulher do Stallone. Caraca. Faz as fotos dos filmes. E quem toca o gongo no filme é o pai do Stallone. Olha aí, meu chave tá aí. Aquele cantor de rua é o irmão do Stallone. O filme era todo em família, né? Porque o cara não tinha dinheiro pra pagar ninguém, né? E o cachorro era dele também. O cachorro era dele. Nossa, no fim das contas, o filme ele custou 1 milhão e 100 mil dólares. E esses 100 mil dólares foram os próprios produtores ali que compraram o roteiro, que tiveram que hipotecar a casa, tiveram que vender carro pra poder pagar o filme, que senão não ia sair. É, João, as putaria nesse... O Stallone falando que quando foram fazer o teste pra escolher o Apollo, né? Porque claramente você vê que o Apollo é inspirado no Muhammad Ali, né? O jeitão de andar, de correr, de pular, né? Aí quando o Apollo chegou lá, né? O Carl Weathers, né? Na época era um ex-jogador de futebol americano, acho. Ele chegou lá, né, botou as luvas e subiu no ringue com o Stallone, né? Porque o Stallone tem essa putaria, né? O Stallone tava lá no... Ele chegou lá, né, deu dois jabs na cara do Stallone e deu um ganchozão na cara do Stallone, né? A Vera mesmo, porradeiro a Vera. Aí o diretor lá, pô, legal, gostei do seu teste e tal. Aí ele, pô, desculpa aí, se você me botar um ator de verdade aqui, eu consigo fazer melhor. Eita, bichinho. Aí o cara falou, o Carl Weathers, esse cara aí é o cara que escreveu o filme, isso aí é o ator principal do filme, ele achou que fosse um dublê, entendeu? Nossa, o Stallone tinha que ter muita paciência naquele tempo, viu? Mas que a negada zoar ele de todo jeito, viu? Aí o Samuel, aí que o Stallone falou, não, eu quero esse cara, esse é o Apollo, é o cara arrogante, é o cara que se acha o bom, entendeu? Aí nessa aí que o Apollo ganhou o papel. Olha aí, mancha putaria, o Stallone realmente é um cara paciente mesmo, viu? Qualquer outro cara teria ficado puto. Com certeza. Rapaz, ele deu três socão na cara do Stallone e quase derrubou. Se fosse tudinho, o cara falasse aí contigo, falaria... Porra nenhuma, sai daqui, mano, vamos colocar outro. Mas, cara, agora é sem zoeira. Mas eu acho que não ficaria legal, mesmo se fosse até... Não daria pra fazer o Rock sem o Stallone, né? E também não daria pra fazer o Apollo sem ser o Carl Weathers, cara. Eu acho que ficaria estranho, tá ligado? Tipo... É porque o que mais conquistou o público é a cara de sofrido que o Sly tem, mano. É? O Sylvester Stallone tinha a cara de sofrido demais, mano. Você olhava pro cara, o olho baixo dele, mano, é aquele olho baixo de que te dá pena, mano. Tipo aquele olho de cachorro pidão, mano. Aí o cara não precisa interpretar, porque o olho baixo do cara... É tipo tu pegar o teu olho e botar pra baixo assim, mano. E o Stallone já tem isso aí, já é normal, padrão, mano. Padrão, né? É padrão, mano. Aí você já fica com pena. Porque se fosse um cara fodão, com aparência fodando, passei o Rock, não ia ter o sentido. O Al Pacino ali. Não, imagina se fosse o Schwarzenegger sendo o Rock. Cara, sabe quem... Quem é que ia comprar, mano? Não ia comprar a história. Não, nesse não, filme, mano, do Rock 1... Começar que a luva nem ia saber dele. É. Nesse filme do Rock 1, na minha opinião, acho que só tem uma atriz foda, que é a Tyler Shirley, né? Que é a Adrian, que ela... Mano, ali você compra a ideia dela. Tipo, você fala, mano, essa mulher aí, ela é muito tímida, cara. Não, mas o Poli também. Não, também. Sabe ser chato. Não, mas a melhor atriz do filme é a Tyler Shirley, cara. Porque você pega ela, na verdade, antes ela não era muito conhecida, né, quando feito. Porque, na verdade, ela é irmã do Coppola, não é isso? A Tyler Shirley, ela é... E o Dinho falando aí que a Tyler Shirley é talentosa, né? Não sei se vocês vão lembrar. Aquela cena que o Rock vai no encontro com a Adrian, né? Ah, aí eles vão lá patinar no gelo, né? O Rock escreveu, né? Que o Stallone escreveu. Pô, eu fico confundido, Stallone e Rock, né? Que é a mesma pessoa, né? Eita, mermim! Que o Stallone leva ela pra casa, né? O Rock, né? Leva ela pra casa cheio da maldade, né? Pra dar uma rocha nela lá. Essa cena foi filmada em um take, que na época a Talia Shari tava com a gripe. Não sei se vocês lembram que o Stallone tenta beijar ela e ela fica saindo do beijo. É. E aquilo foi de verdade. Caramba, mano. Pô. Não, mas aí você compra essa cena que você fala, caramba, é uma cena que os dois não sabem beijar, tá ligado? E você compra também porque ela era muito tímida, a personagem. Isso, exatamente. Aí ela falou, eu não quero passar gripe pra ele, e ficou saindo do beijo até que ele conseguiu agarrar ela, e eles se beijaram e se jogaram no chão, né? Aí ele falou que essa... pornô, né, mano? Ele falou que essa cena... Não tinha como refazer ela e ele acabou pegando gripe com essa cena. Além de apanhar do Carl Weathers, também pegou gripe, né? Que merda, hein, mano? Mas é foda, mano. Nessa parte que o Apollo, ele chama ele pra poder ter uma luta, né? Tipo um sparringzinho, né? Tal, uma luta promocional ali. Porque ele ia lutar contra um cara que era peso pesado, né? Igual a ele, campeão. O cara adoeceu. Aí o cara ficou doente, desistiu da luta e... Não, então vamos pegar um cara local, né? Não sei o que e tal. Bicho cheio da putaria, né, mano? O Apollo. Isso. Ah, isso aí vai promover a luta, não sei. Vamos dar oportunidade pro cara. Aí tem que falar, né? Não, a gente tem que mostrar que nós, os americanos, somos bonzinhos. É tipo American Way of Life, tá ligado? A gente vai dar oportunidade pra um carcamano, tá ligado? É foda. O Apollo fala, quem conquistou o América? Eles falam o italiano, né? Isso vai render milhões. O americano dando uma chance pro italiano. Aí fala, garanhão italiano. Aí o treinador do Apollo, né? O Duke, né? E ele meio que se recusa a fazer essa luta porque o Rock é um lutador canhoto, né? É. E os lutadores canhotos, ele mesmo fala, né? Que é pata do sul, né? Que os caras falam, né? É pata do sul. Eles fazem tudo ao contrário. Olha aí, mano. O Duke recomenda o Apollo não lutar com esse cara. Só que o Apollo, né? É o campeão fodão, do mundo. Fodão, né? Fodão das tapioca e acaba aceitando, né? Eu acho foda naquela hora que o Mickey vai falar com o Rock. Aí ele fala que, não, tu não devia lutar com esse cara aí, não, não. Aí depois ele volta atrás, aí que ele quer treinar o Rock. Aí minha mulher ficou puta nessa cena, mano, que o Mickey não queria treinar o Rock e depois que viu a oportunidade de ganhar um dinheiro, o cara voltou. Não, é que na verdade ele tipo, ele já falava pro Rock, né, o Mickey, ele falava, pô, você tem talento, só que você fica meio vagabundo, fica cobrando, fica se metendo com esses agiotas aí, tá ligado? Você podia tentar virar um boxeador de verdade. Ele falou isso, tá ligado? Tipo, tanto é que ele perde o armário dele lá pra um cara que é um pouquinho bem melhor que ele, só que o cara só tá focado, né? Isso que é, o filme é bacana, tipo, a gente tem que falar também, porque o Mike, né? O Mike, ele é o Rock, a versão do Rock que não deu certo, tá ligado? Tipo, que é o lutador lá que sempre perseguiu alguma coisinha, que sempre vai ficar naquela merda, que também ele muda de ideia depois que ele vê que é a oportunidade dele também, que ele fala assim, ó, eu não tive isso daqui, mas você tem, então me deixa te mostrar o que eu sei. Aí, naqueles dois lados é o seguinte, é um tentando ajudar o outro, mas também é um vendo o lado do outro também ali. É o que eu entendi naquela cena, tá ligado? E tem uma cena triste que o Dinho até falou aí, que o Mickey tá contando a luta dele quando ele era lutador, que ele conta que ele fez uma luta tão difícil, que ele apanhou tanto na cara que no final da luta descobriram que o lutador botou um prego na ponta da luva. Foda, viu? O cara estuporou a cara dele. Literalmente destruiu a cara do cabo, viu? Exatamente. E eu acho foda essa cena, porque o Rock, ele fica puto, né, mano? Que ele, ah, agora que eu tenho uma oportunidade, tu vem falar comigo, não sei o quê, quando eu tava na merda, tu não veio atrás de mim e tal. Aí, sendo que 10 minutos depois, né, mano, o Mickey vai embora da casa do Rock, e o Rock desce, né, mas não, mano, vamos conversar. É, porque aqui, na verdade, ele queria, só se desabafou, mas ele queria desde o início que o Mike treinasse ele, né? É. Eu acho foda, mano, que essa cena parece coisa de... Porque o Mickey ali, ele é meio que o pai do Rock, né, mano? Isso filme. Mesmo, é uma relação muito paternal, né, mano? É aquela coisa total de família, mano. O cara tá brigando com o cara ali, brigando com o irmão, brigando com o pai. Aí 10 minutos depois tem que se falar de novo, né, mano? É aquele pai que vê o potencial no filho, mas vê o filho desperdiçando, né? É. O Rock é um cara talentoso, né? Podia ter sido lutador do auge da idade dele, mas ele preferiu fazer lutas pequenas. Anos, né? E ser um cobrador de um agiota, né? Que não sei se vocês lembram. Ah, ele passa, ali... mas o Rock, cara, ele passa pela mesma situação de vários brasileiros que querem ser alguém através do esporte. Porque o esporte é assim, mano. Se você dedicar metade do seu tempo pra ele, você raramente vai conseguir ser um grande atleta, porque você não tá dedicando 100% do seu tempo. Exatamente. Pro esporte, mano. Mas qual brasileiro que vai ter grana se não for filho de papai pra dedicar 100% do tempo pro esporte? É foda, mano. Até doido. Porque o cara tem que ter patrocinador. E aí... É, porque o nosso governo não incentiva esporte, não, mano. Nosso governo quer que a gente se foda trabalhando com solto e pagando os impostos. A gente acha da luta, né? O Rock ganha aquela luta contra o Spider-Rico no iniciozinho do filme. Aí, né, aí chega o cara pra pagar o vencedor, né? Vencedor da luta, $50 de prêmio. Mas desconta 20. Só 20 do armário. O cara ganha 50, ele tem que dar 20 só pra botar as merdas dele no armário, tá ligado? Desconta 20 do armário, aí desconta das luvas, não sei de quê. Acaba que o Rock recebe $15, se não me engano, da luta. Imagina, o cara luta uma luta a cada um mês e o cara ganha $15 pra luta, meu irmão. É, o Spider-Rico lá ganhou 20, tá ligado? Ele tinha que dar 5 do armário. É foda, cara. Isso. E é legal que esse Spider-Rico, ele volta depois, né? No filme 6, né? O Spider-Rico. Ele é o cara. É, ele volta, né? Cara. Ele trabalha com ele. Ah, isso foi lindo demais. Cara. Stallone é foda, né, mano? É, o cara pensa que esporte, mano, ele é ruim só no Brasil, mas nos Estados Unidos também deve ser meio difícil também, hein, mano? Porque, por exemplo, a gente tava falando lá do filme lá, do Rush. Uhum. Os caras também penam, mano, pra encontrar ali patrocinador pras equipes, não sei o que. É foda, mano. Mas se lá é difícil, aqui é difícil. Aqui é modo hard, tá ligado? Ali é lá nos Estados Unidos é modo normal, tá ligado? Aqui é modo hard. O cara ser um piloto de Fórmula 1 aqui no Brasil. É doido. É, a gente tem que ver pela época Fórmula também, né? É anos 70, cara. Pela época é isso aí. O Fórmula 1 já é um esporte, já que um pobre não conseguiria ser corredor de Fórmula 1 já. Diferente de um boxe, né? Que o cara consegue treinar. O Fórmula 1 já é um esporte totalmente de... Sim, a gente grava lá no Cabine do Tempo, lá com um amigo nosso, um homem mau lá, o Samuel sabe, ele era piloto de kart, cara, ele viu que pra entrar na Fórmula 1 ele queria, ele não dava, que tinha que ter muita grana, não. Tá ligado? Foda. Tipo, ele falou pra gente. Dava não, mano. E o homem mau, ele disse que pilotou muito bem, mano. E ele fez parte da equipe e tudo, mas não tinha grana pra se manter, mano. Que isso aí É padrão, mano, na cultura brasileira. Ninguém tem grana pra viver de esporte, não, mano. Só vive de esporte essa galera que tem muita sorte de conseguir um patrocinador que apoie, ou então que é filhinho de papai que deu apoio desde o início, né, mano? Pro cara se consagrar. Porque não tem como, não, mano. O cara trabalhar e ser atleta ao mesmo tempo é muito difícil, mano. Tu é doido. E era isso que o Rock fazia, né? Ele trabalhava lá com a agiota e treinava nos tênis. Acho que não nem treinava, né? O cara só ia lutar mesmo. Ele só ficava... Ele nem treinava direito, mano. Ele só ficava fazendo uma correria, carreirazinha ali, no meio da rua. O cara corria ficava tomando tava. Clara de ovo ali, crua. O que eu acho mais invocado na história do Rock é que quando ele foi escolhido pra lutar contra o Apollo, ele levou isso até as últimas consequências. Ele iria fazer um treinamento, por isso que ele foi falar comigo, que se for pra ele morrer no ringue, ele morreria, porque ele sabe que depois dali, mano, se ele não conseguisse, ele não teria mais jeito, mano. Ele já tava ciente que é tudo ou nada, mano. Eu gosto que a meta do Rock nesse filme é sobreviver só até o 15º round, né? É, ele não queria ganhar, né? Ele só queria ir até o último round. E tu pensa que o treinamento do Mick dele é treinamento de força, né? Isso. Ele treinamento de... É pouca técnica e mais força pra resistência, né? O que eu acho legal também, macho, ali é que na hora que o Rock ele vai começar a treinar pra poder lutar contra o Apollo, aparece o cara da máfia lá e empresta dinheiro pra ele, mano. Porque... $500. É como o Dinho fala, macho. Ele é o cara de gente boa, macho. Esse agiota. Mafioso. Mano, o mafioso deu dinheiro pro Rock quando ele casou, cara. Tá ligado? E antes disso, o Rock, o Paul arruma um encontro do Rock com a Adrian, né? Aí o Rock tá andando na rua assim e chega o chefe dele, né? Que é o Tony Gazzo. Aí chama ele no canto, toma aí, Rock, $50 pra você sair com a menina da... 50 pila aí, Pato. $50 pra você sair com a menina da... Pra você ver, mano. Aí, como é que você pra sabe você disso? Ver, tá ligado? Você acha que eu durmo? Aí ele responde, como é que você sabe disso, Tony? Você acha que eu durmo de touca, Rock? Não, pra você ver, ele deu 50 conto, que é o valor que o Rock ganhava se fudendo por uma luta, tá ligado? O cara lá foi lá, toma aí, ó, é o dinheiro que você ganha de uma luta, mas toma aí, sai com a mina aí, vai, leva ela num lugar bacana, tá ligado? 50 dólares nos anos 70, imagina quanto não valia. Era R$1.000. É. Bora, não. Aí depois ele empresta $500 pro Rock treinar, né? É, pois é. Mas aquela luta, a luta dele contra o Apollo, mano, no final, o Apollo vem todo fuleiragizão, né, bicho? O circo do cacete, né? Acho que esse bicho arma. Aí não, vamos lutar aqui contra o Rock e tal. Aí, esse bicho... O que eu acho engraçado no final dessa luta é o seguinte, é que no legendado, eles fizeram o Apollo ganhando, né? Que é o original, né? Que é o normal, né? É. Na dublagem. E o dublado, não. O dublado saiu empate. É, empate que você vê no filme, tá ligado? Qual é o empate que só levanta a mão de um cara, tá ligado? Você... Eu via no filme, eu falava, como assim empate? Mas só levanta a mão de um cara, tá ligado? Se você vê o filme hoje em dia, lá na dublagem, a gente tem que falar que a dublagem também ajuda pra caralho os filmes do Stallone, tá? O André Filho é um puta dublador, tá? Que morreu já também, é foda. Não, a dublagem do Rock 1 e do 2 e do 3 sim, é até o 3, até o 3 ele já... Ainda era o André Filho. É o mesmo dublador do Cobra, o André Filho, cara. É muito bom. O que eu acho curioso é isso daí, porque no Rock 1 é o André Filho. No Rock 2 é o dublador do Toguro lá do Yu Hakusho. Não, 3... Não. É, sim. Não. Pode assistir não, pra tu ver. Esse aí foi na redublagem, João. Na segunda dublagem. Na dublagem original é o André Filho ainda, cara. O Netflix já ele é o redublado. Aí quando passou pro Rock 3, voltou o cara, macho. É, exatamente. Eu já vi isso, macho. Que putaria é essa? Qual o nome desse dublador do Toguro, João? Você sabe? Esse cara é bom também. Togurão. É que ele tá, na verdade, ele tá fazendo agora o Stallone, né? Em todos os filmes, tá ligado? Ele tá fazendo todos os filmes. Mas, cara, é um baita dublador, André Filho. E, se não me engano, ele dublava também, André Filho. Ele dublava... Quem é o Samuel? O Samuel deve saber quem... Qual aquele caranguejo lá que fazia o da Pequena Sereia? Aquele... Sebastião, é isso aí mesmo. Sebastião. É o André Filho, cara. Você vê. Sereia? É. Show de bola. E aí, é engraçado que a luta termina, né, com... Ela não tem um nocaute, né? Ela acaba com... Empate, né? Com empate. E aí acaba com... O Apollo ganha. Eu acho engraçado, João, que acaba a luta, né? O Apollo e o Rock se abraçando, aí o Apollo, não vai ter revanche. Vai ter revanche, não vai ter revanche. Aí começa dois, aí o cara já é revanche, Rock. Não, é mais bacana, porque não, na verdade foi o começo assim. O Apollo tava de boa, treta. Só que ele falou o quê? Ele foi lá no quarto do Rock, o Rock tava todo fudido. Não, no começo do filme não, você é louco. No 2, no começo do Rock tá lá o Apollo deitado, aí chega o Rock, mano, e pergunta pro Apollo. Sim, cara. Ele sai. Não, mas. Sai os dois assim na cadeira de rodas, mano. Não, ali ele tá fazendo show off, ele tá fazendo show pras câmeras, cara. Pega agora. Não, ele tá fazendo show off pras câmeras, só que tanto é que não lembra depois que o Rock vai lá no quarto do Apollo e pergunta: você deu tudo de si? Aí o Apollo fala: sim, eu lutei, dei tudo de mim, então tá beleza, ele aguentou, tá ligado? O Rock foi perguntar pro Apollo, cara. Você não lembra disso aí? Será que a gente entrou no Rock 2, o que eu acho engraçado, eu acho maneiro da franquia do Rock? Rock ele começa 2, a revanche, exatamente. A revanche do empate. Ele começa o filme 2 com o final do primeiro, né, que você vê. Todos os filmes do Rock depois ficou assim, né? Exato. Só que é engraçado, Dinho, que, por exemplo, o Rock 1 foi filmado em 76 e o Rock 2 foi filmado em 79. E como eles botaram o começo do 2 sendo o final do 1, você vê a diferença. O Rock com cabelo grandão no início do Rock 2. A Hydra com cabelo grande. A Hydra com cabelo grande, toda diferente. O Pauli magro. Sim. Mas no Rock 3 pro 4, você vê também a diferença bizarra. Que tem o filho do Rock, ele tá pequeno, tá meio neném. Aí no 4 o moleque já tá grande, tá ligado? Você percebe, você fala, caralho, que bizarro, mano. Isso aí foi só pra empregar. O moleque tem o primeiro emprego. Bizarro pra caralho. Caralho, macho, o filme custou $1.100.000 e rendeu mais de 300 milhões, mano. Só falar uma coisa. Então a gente tem que falar também no Rock 2. Aí o quê? O Stallone, ele gostou, né? Ele gostou de meio que atuar. Isso aqui que ele fez. No Rock 2 ele quis ser diretor do filme. Aí ele foi diretor no segundo filme. E o pessoal mesmo assim falou: não, mano, quem é esse cara pra ser diretor, mano? Nada a ver, não tem nada a ver. Tentaram meio que, tipo, não deixar ele como ser diretor. Mas aí ele conseguiu ser diretor e provou também que ele sabia que ele. Sabia dirigir também, cara. E. O cara é bom, mano. Stallone é foda, cara. Stallone é foda. Eu acho que estaria aqui, dá pra perceber. Percebe-se quem é fã de Rock quando o cara comenta esse negócio. Todo mundo fala, lembra das cenas do treinamento ali, do Rock treinando, com a música zona lá. A cena da galinha, não sei o quê. A cena da correria ali com as crianças correndo atrás dele. E o cara fala que é do Rock 1, mas todas as cenas clássicas de treinamento é do Rock 2, na verdade. É, porque o Rock já era conhecido, né? Ele ficou treinamento. Isso é verdade. A cena da escadaria. A cena da escadaria passa no. Passa em qualquer entrada de Oscar até hoje, cara. Passa. Hein, João? Só trazendo um adendo aí, que no Rock 1, não sei se vocês lembram que ele faz aquela corrida na rua, né? Que o cara joga uma maçã pra ele. É. Os caras da feira dão um tchau pra ele. Os caras pensaram que era uma cena de verdade. Não foi combinado, não. Ele disse que. Foi feita num take também, o cara jogou uma maçã pra ele, deu tchau pro cara, e outro cara cumprimentou ele, isso que ele tava treinando pra alguma coisa mesmo, muito bacana. Caraca. Vixe, doido, é muita cagada, viu? O Rock 2 começa legal, que o Rock quer se aposentar, né, porque ele sofreu, tomou uma surra violenta do Apollo, né, e ele machucou o olho dele direito, João, ou esquerdo, não lembro. Acho que é o direito. Aí os médicos condenam a carreira dele, e como ele... ganhou um prêmio lá de $150 mil, né? Ele falou, vou me aposentar com esse dinheiro e com a proposta de fazer muitos comerciais, né? Que, isso, ele... aí ele focou a carreira dele em fazer. Só que aí ele fez o que todo brasileiro fez, né? Ele tentou viver de celebridade. Sim, não, mas ele... Não, na verdade ele fez o que todo brasileiro fez. Por exemplo, você tá na merda, você ganha um dinheirinho, o que você vai fazer? Contando com... Você vai gastar a porra do dinheiro todo contando que você vai ganhar mais dinheiro. Aí não, ele foi lá, o que ele fez? Comprou um carro que ele não precisava, comprou uma casa que não precisava. Vou comprar aqui um relógio aqui, doideira aqui. Mano, ele comprou um casaco de pele pra Adrian, tá ligado? Aí ele pergunta assim, mano, quanto é esse relógio? É tanto. Aí, me dá aí um aí, me dá dois aí, que eu vou levar pro Poli. Ele também comprou um casaco de pele pra Adrian, cara. A Adrian falou, eu não quero isso, tá ligado? Ele falou, aí comprou, tá ligado? Quero essa merda, né? Ela falou, não, a gente não pode pagar isso aí, não. Eu vou fazer comercial. Bem coisa de brasileiro mesmo, contando com ovo no cu da galinha, tá ligado? Tipo, assim mesmo, tá ligado? Aí foi lá, não deu certo. Tanto é que depois do Rock 3, e depois que ele operou, né? Tipo, a cara no filme, falaram assim, porque até o Poli zoa com ele. Operou a cara, mano. Tipo, o Poli fala pro Rock, né? Agora que você fez a operação e você operou o rosto, aí você tá todo bonzão, né? Não sei o que, tá ligado? Aí só que no Rock 3 ele faz o comercial, ganha dinheiro. Mano, o Rock ganha até um DeLorean no Rock 3. Não sei se vocês lembram no começo do filme, cara. Ele tem um DeLorean, mano. No começo do filme ele tá lá fazendo os comercial. É no Rock 3 que ele também ganha um Rock. Não, esse é no Rock 4. Esse é no Rock 4. Tá ligado? Tipo, mas a gente tá pulando muito. Mas no Rock 3, no começo do filme, ele fazendo o comercial, você vê lá ele do lado de um DeLorean, cara. Pra você ver. O Rock é tão foda que ele tem uma máquina do tempo, tá ligado? Isso que é foda. E ele fica atuando lá com aquele jeito dele. Seu queijo e tal. Aí o cara fica puto, mano. O diretor do comercial. Esse cara não dá, não sei o que e tal. Aí ele, você é muito ignorante. É mesmo. Cara, é muito bom, mano. É bom pra caralho esse filme, mano, sério. Aí eu fico assim, o filme todo é praticamente o primeiro. O drama do cara, ele tentando voltar, ele quer lutar. O Apollo lá puto, porque os caras achavam que a luta tinha sido entregada, cagada, não sei o quê. A galera tava dizendo que o Apollo era uma fraude, né? Que não sei o que e tal. Aí eu lembro que o Apollo desafiou o Rock não queria aceitar por causa do problema médico, né? Eu lembro que ele ficava lançando notícias no jornal que o Rock era covarde. O frango italiano, né? A foto do Apollo enforcando uma galinha, que era o Rock, né? O frango italiano. É maior putaria, mano. Porque o Rock, ele é muito inocente, mano. Ele fica assim, aí ele olha esse negócio da galinha. Aí ele diz, esse cara aí é criativo. mas ele fala depois pra Adrian, viu? Eu não gostei do que os caras ficam falando de mim, tá ligado? A única coisa que eu não gosto do 2 é que ele é muito decadente. O Rock vai trabalhar no açougue do Paul, né? Claro, ele viu que ele tá fazendo merda, cara. Ele gastou todo o dinheirinho que ele ganhou. Ele gastou de uma vez só. Ele vende carro, né? E ainda embuchou a mulher, né? Sim, aí tem que ter o draminha, né? Que a Adrian lá ficou o tempo lá também sem... Ela não queria que ele lutasse, né? Na verdade. Ele queria lutar, tudo. Aí ele foi lá e ela teve um acidente lá do negócio do bebê lá. Ficou um tempo em coma. É porque ela voltou a trabalhar, sim, né? Sim, que tava, ela tava grávida, né? Grávida. Ela tava peso, grávida, né? Tudo. Aí é mó legal que o Poli ficou do lado do cara, tá ligado? O dia... Todo dia, enquanto esperando pra ver se ele ia voltar a treinar. Aí quando ela voltou. Tipo, o Poli, o Mick também. Aí o Mick lá esperando ela, todo dia rezando junto com o Rock e tudo. Aí quando ela falou que pra ele lutar, tá ligado? O velho, ele tava meio que dormindo. Foi da hora que ele falou assim: o que a gente tá esperando, porra? Vamos lutar logo, caralho! Eu quero que ela fala, né, mano? Eu quero que você faça uma coisa por mim. Aí, o quê? Não, vença. Aí ele... o que é que tá esperando? Tá. Mas você sabe por que ela falou isso pro Rock, né? Porque ele tá treinando todo sem motivação. Mas você sabe por que a Adrian falou pra ele lutar, né? De verdade, depois que ela falou porque é o cacete que eu vou ficar, voltar a carregar de novo aquele peso do caramba e eu não quero me fuder de novo, não. Então vai lutar e vai ganhar o dinheirinho. Vai, filho, vai lá. É claro. Mesmo. Mano, nem fudendo, ela falou, nem fudendo que eu vou voltar a carregar alpiste lá, coisa pesada, ficar trampando o dia inteiro lá, e te ajudar. Vai lá, voltar a lutar e tenta ganhar alguma coisa e pronto, tá ligado? Do treinamento do Rock 2, velho, não sei se vocês lembram, que o Mickey diz que pro Rock ele tem que lutar como destro, por causa, pra proteger o olho dele, pra proteger o olho dele que foi ferido na luta, né? Aí o Rock tem que aprender tudo de novo. E era meio que uma estratégia também, né, mano? Que era pra confundir o Apollo também. Isso, exatamente. E eu lembro que o Mickey amarrou uma corda no braço do... no braço do Rock pra ele ficar dando jab. E no pé também, amarrou os pés dele também. Isso, amarrou o pé. Mas foi no 1, que ele amarrou com barbante pra dar equilíbrio pro Rock, né? Pra ele aprender também. Os pés, né? Mas nessa cena de treinamento, mano, não tem cena de treinamento mais foda do que a do Rock, não, mano. Tu é doido, mano. As cenas de treinamento do Rock são muito boas, foda. Mas é bom depois já até fazer uma enquetezinha. Qual que é o melhor treinamento do Rock até hoje? Eu já falo logo, cara. Mais uma dúvida que eu sempre tive vendo essa cena de treinamento, e eu também nunca fui atrás. Será, mas que esses treinamentos são baseados de fatos reais, hein, mano? Será que é... Não, são todos sim. Sentido? Não é não, cara. Sinceramente, não é não. Eu acho muito não, mano. Aquele treinamento do Rock... Não, é o melhor que tem, porra. Samuel, é o melhor que tem, cara. É o melhor que tem, Samuel. Porra, mano. Aquele ali é um abominável da neve, aquele ali. Cara, mas eu acho foda é o treinamento do Rock 3, mano. Puta que pra mim é o melhor treinamento de todos, mano. Adiantando, vai tudo. O Rock 3, né? É o que ele treina com o negão, mano. É o que ele sim, treina com... não, mas não, é o treinamento mais vergonha que tem, Joel. Para, pode falar. É, esse aí que ele corre pelado. Não, na... não é pelado, é com a minúscula camiseta cortada no umbigo e ele correndo na praia com o negão, tá ligado? Vamos falar negão mesmo, porque ele é tipo, é. Negão anos 70 lá, tá ligado? Tipo, correndo na praia com puta negãozão meio. É, mano, mano, você vê na cena, tá ligado? A gente já tá pulando. Eu é macho, né, mano? O cara. Continua. É, cara, não, mas você vê que o Carl Weathers lá, ele tá constrangido, cara, no meio da água, com o Stallone no meio da água, porque o Stallone tá lá, tipo, não, eu ganhei, não sei o que, abraçando o cara no meio da água, com o amigo com camiseta, tá ligado? Se você vê a cena agora, você vê que ele tá com a cara de constrangido, tá ligado? É foda. Treinamento. Eu faria que o Carl Weathers já tinha feito o Predador nessa época aí, era mais macho que... É. Fazer uma cena dessa se abraçando na água com o Stallone pegou meio mal, né, mano? Mas é foda o treinamento do Rock 3, porque assim, mano, ele mudou o estilo de novo do Rock. Ele, no treinamento no Rock 1 e 2, é aquele treinamento do Mickey, né, mano? Aquele treinamento de, não, você é um tanque de guerra. Tem que ganhar. Tanque italiano de 96 quilos, né? É, tem que aguentar ali as porradas do cara, mano. E o treinamento do Rock 3, ele já é aquela coisa mais. O Apollo leva o Rock pra academia dele, pra antiga academia, né? Que tem lá os negão lá. E o cara vê que o estilo do Apollo e dos negão, ele é diferente, mano. Que é aquele estilo meio que mais de ginga e tal. Tem muita ginga ali. Ele fica treinando dançando. É, na verdade, o Apollo ensina... na verdade, o Rock... O Apollo ensina o Rock e fala assim, filho, na moral, mano, você é bom batendo, tá ligado? Mas é bom você também desviar dos socos, não deixar os caras te bater direto, tá ligado? É, ele usa muita esquiva, mano, na luta contra o Mr. T, mano. Porque se tu vê no Rock 1 e no 2, o Rock nem jab sabe dar. Ele só dá aquele soco cruzado de lado, tá ligado? O gancho, né? Né? Aí o Apollo fala, não, Rock, jab, jab, jab cruzado. Ele, o Rock é todo durão, né? O cara baseado na técnica de resistência mesmo, como o Dinho falou aí. Porque o Rock nem desviava, né, maluco? Tava porrada, era só ele na cara. Desviava nada, cara, mano. Ele só deixava a cara na frente lá e já era, tá ligado? Ia aguentando, né? O Rock, ele dava narigada na mão dele, né? No Rock 3 eu acho que estaria demais, mas o Mr. T, velho. Nossa, quem colocaram pra colocar de vilão no filme é foda, cara. Puta vilão caricato da porra, tá ligado? Cara, velho, de todo. Não, a escolha do dublador foi excepcional, mano. Ah, o Mr. T tinha o poder de irritar, né, mano? Ele também irritava muito, é tanto que eu acho que o Paul morreu do coração de tanto você ficar puto com o Mr. T, mano. Eu quero vovó! Eu quero vovó! Está ouvindo isso, velhote? Diz pro vovô vir aqui se quiser. Ninguém pode me vencer. Diga isso a ele. Ele é o próximo. Eu vou matá-lo. Ninguém pode me deter. Diga isso ao vovô. Eu vou atrás dele. Diz isso pra ele. Não se esqueça. O Mick morreu. É, o massa do Rock 3 é o seguinte, né? Que depois do Rock 2, o Apollo, ele ganha do Apollo, né? E o Rock vira campeão. E o início do filme é com aquela música Eye of the Tiger, né? Sensacional. É. E mostra o Rock defendendo o título 10 vezes. É, só com o cara mais fraco, né? Na verdade. Isso, exatamente. É, de novo, né? Que faz luta fora arranjada, não sei o que e tal. Putaria que todo Rock é baseado nisso, né? Que o cara tem que se provar, né? Que o cara, o público pede um cara que venha desafiar, né? E aí já começa a aparecer as lutas do Clubber Lang, né? Que é um lutador violentíssimo, né? É, e ele era o primeiro do rank, que ele fala, eu quero você, Rock, eu quero você. Eu quero, velho, eu quero Balboa, eu quero Balboa. Eu quero você, Rock. O dublagem zoado. O dublagem é muito bom, mano. Cara, a gente estaria, né? Cara, é bom demais, velho. É uma loucura muito grande, mano. Toda cena que aparece o Mr. T, mano, é uma loucura muito grande, mano. Esquece. É todo putão, né? Só fala gritando, né, mano? É invocado que o Mr. T, tanto ele quanto o... Porque o Apollo, eu acho que ele praticamente foi o único rival do Rock que você tem um background de como é que é a vida do cara, né? É. Já os outros, você não tem nem ideia, mano. Mas de onde é que sai o Mr. T, mano? Qual o background desse cara, mano? Pra ter tanto ódio no coração, mano. Só o que ele fala... Só que... No filme não tem, mas no jogo tem. Quem aqui jogou o jogo de Play 2 do Rock? Alguém aqui jogou? Não, o Dinho, eu joguei esse jogo. Tem, mano. Tem até... E é um jogo... Ó, eu vou falar real. É um jogo da hora, hein? Abri todos os personagens. Dinho, joguei esse jogo demais. Sim, então, é mó legal. É sério, tem, Samuel. Tem esse jogo. É mó legal esse jogo. É foda. Rapaz, tem o... Sabia, João, que tinha, sabia? Não, tem, doido, cara. Rapaz, tem esse jogo, porque Rock, é legal, pô, o seguinte. Rock, e ele conta Rock, a história de todos os personagens que o Rock luta, cara. Conta a história do Mr. T. Yeah. Conta até o Drago, ele lutando lá na Rússia, cara. Olha, sério, cara. Tem, esse é um jogaço, cara. De Play 2, mano. Puta jogão, cara. Ô, Dinho, tu lembra que conta que o Clubberlang é... Sim, um mano. Lembra? Sim, conta a história. Chica, Clubberlang era presidiário. Ele aprendeu boxe. Mano, esse jogo é tão legal que você consegue lutar de lutar boxe com o Poli, cara. Que conta a história do Poli, tá ali. É sério, cara. Isso, tem o Poli, meu, exatamente. O Poli. Aí é zoado já, velho. Tem o Spider-Rigo, tem o Tommy Gunn, tem todo mundo. É muito bom esse jogo. Joguei muito. Mas a única coisa que ele fala mesmo no filme é que o Clubberlang, ele é puto com o Rock por causa que todas as lutas são arranjadas, né? Aí ele fica puto porque ele é aquele cara que é o cara do trabalho duro, né, mano? Ele trabalhou ali pra chegar ao primeiro. O massa é que o Clubberlang não tem nem manager, né? Ele treina sozinho, mano. Ele treina sozinho, mas depois ele chama... Na luta que ele aparece, tá? Que ele não deve poder lutar, né? Pra o cara limpar o sangue dele lá, ou... É. Levar o balde d'água dele lá, o balde de gelo. Eu quero você, Rock! É a putaria que o... Primeira luta é putaria, mas aquela primeira luta... O Mick não quer aceitar a luta, né? É. Mas o treinamento do Rock Trail, Joel, que é tipo num salão de festa, mano. Num hotel. Loucura, mano. O Vic fica puto, o Rock tirando foto com a galera, o nego vendendo o roupão do Rock. Acho, tu é doido, mexa. As cenas do Mick no 3 são massa demais, mano. O Mick é todo putão, mano. Porque ele fica puto, mano. Ele entra nesse negócio do treinamento no salão de treinamento do Rock. Aí ele diz assim: porra, Rock, o que é que a gente tá fazendo aqui, mano? A gente tá fazendo aqui nesse circo, mano. Vamos embora pro ginásio antigo, não sei o quê. Vamos treinar a moda antiga. É, porque ele queria fazer... Porque o Rock, na verdade, ele perdeu o esquema, né? Até o Apollo fala pra ele, ó. Antigamente, quando você lutou comigo, eu via que você tava focado. Agora, hoje em dia, você perdeu o foco, mano. A gente tem que fazer você voltar a ter aquela mesma atitude quando você lutou comigo. Eu achei foda isso daí, tá ligado? Ele fala que o Rock tem que recuperar o olho. Sim, aí ele fala... Aí o Rock fala... Tá bom, mas por que você tá me ajudando? Mais pra frente, você vai saber o que eu quero. Você vai ter que fazer o que eu pedi, tá ligado? Na primeira luta, o Mickey morre, né? O Clubber dá-lhe um empurrão lá. Que nessa cena ali da primeira luta, tem outra frase genial do Mickey, ó. Okay, vem o Mr. T descendo as escadas assim, ó. Aí ele diz: ei, idiota, não sei o que, eu vou quebrar você, não sei o que e tal. Aí o Mickey fica puto, mano. Aí ele manda assim: manda esse macaco descer. Pode crer, na dublagem, cara. Os caras falaram, chamaram... Esse macaco descer que a gente quebra ele agora. Você é louco, hoje em dia não tinha isso na dublagem nem fudendo, cara. Não tinha nada. Ele fala, manda esse... fala pra esse macaco vir aqui que a gente vai bater nele. Nossa, sensacional. Aí logo nisso, isso é foda, que ele falou, manda esse macaco vir aqui. E logo nisso já foca, já coloca a câmera direto no Mr. T, tá ligado? Aí o Mr. T fala, o que você falou? Me chamou de macaco, não sei o que. Nossa, é muito gratuito, tá ligado? O Mickey mó racista da porra, mano. Balboa, você já era. Tá acabado, liquidado, arrasado. Eu sou o mais durão do mundo. Pois eu acho você uma porcaria. O que é que você diz, campeão de papel? Eu vou te surrar feito um cão. Você vai apanhar feito um cão. Ah, tem que levar esse macaco para o ringue. Ei, João, eu tô vendo aqui as imagens do jogo do Rock, mas é um jogo assim... Você é louco, é um jogaço, Samuel. De Play 2 é até... Você é louco, é um jogão, O boneco do Stallone parece pra caramba. Sim, eu tô falando, esse jogo é muito foda, mano. Samuel, a trilha sonora... É, mano, é praticamente... Eles contam a história de todos os personagens do filme que eles não contam. Ei, João, vamos deixar no post aí pra galera dar uma olhadinha no gameplay, mano. Eu realmente não conhecia esse jogo. Cara, eu achando que você tinha jogado... Esse jogo eu joguei demais no Play 2, cara. Joguei demais. Mano. Joguei muito esse jogo, tá doido. E se você jogar hoje, ele tá um jogo bonito ainda, viu? Tá um jogo honesto, cara. É que tu tinha opção, Samuel, de fazer o modo campanha com todos os bonecos. É, o modo carreira, tá ligado? Você começa, tipo, isso, você joga carreira com o Rock, mas aí, pra você liberando todo mundo, aí você tem que vai montando a história. Tem até a história, cara, daquele Spider Rico lá que o Rock lutou no primeiro filme. Mas isso aqui é putaria, mano. Tem um Mickey, mano. Tem um Mickey, mano. Tem o Poli, mano. Tem um Poli lutando, cara. É um Mickey novo, muito bom. Nossa, dá pra lutar até com o Poli, mano. Já vê isso, mano. Legal, viu, bicho? Tá aí um jogo que eu nunca soube, mano, que existia. É bom, mano, é doido. E é porque na era do PS2, meu, eu comprava jogo direto, viu, mano? Eu comprei mais de 300 jogos, eu nunca vi esse jogo, mano. Invocado, nossa, viu? Mano. As putaria no Rock 3 que o Apollo é convidado pra comentar a luta, né? Fazer os comentários da luta. É. Né? Aí ele sobe lá no ringue, né? Aí na hora que vai falar com o Clubber Lang, o Clubber Lang já dá um porradão. Não, isso que não tem nada a ver, o cara só foi desejar boa sorte, tá ligado? Aí o cara... É. Mas ele é puto com tudo, ele é puto com tudo, mano. Acho que o cara é puto com a mãe dele, tá ligado? Cara, sei lá. Parece que o cara tem um vibrador enfiado na bunda, mano. O cara é puto demais, mano. Tá aí, doido, é um ódio muito grande, mano. O Apollo fala pro Rock, mano. Ele, não, agora faz uma coisa por mim, mano. Faça um favor de Rock. Acaba com esse cara, mano. Puta. Acaba com esse paspalho, né? É, acaba com esse palhaço aí, velho. E o Stallone leva um pau ali na primeira luta, mano. Um pau violento, mano. Acerta um soco, mano. Acho que foi um pauzão foda, mano. Meu Deus do céu. E perdeu no segundo round, né? Ele caiu, né? No segundo round. O back do Mickey, que eu não tô lembrando direito, é durante essa luta ou foi depois dessa luta? Foi nessa cena aí. Na verdade, o Mike tava zoado já, porque não sei se vocês lembram. O Rock, porque ele tava todo manezão, tipo, esqueceu como treinava mais. E aí ele foi lutar com o Hulk Hogan lá, que é um lutador de... Ah, vixe, meu Deus. Esquecemos disso, a luta do Thunder Lips. É mesmo, ó. É o Hulk Hogan, né, o nome do cara. Tem o Thunder Lips também lá. É, isso mesmo. Aí o Poli já tava começando a ficar mal ali quando rolou a pancadaria, tá ligado? Que o Rock falou, tira minhas luvas que eu vou ir na porrada com o cara, não sei o quê. E a luta de caridade. É, mano. É de caridade. É uma louca. Que Hulk é desse, tão grande, a polícia, né? Hulk batendo nos convidados lá. Caramba. Que Hulk, ele pega o Rock, mano, ele joga em cima do povo, aí ele vai lá, fica batendo nos joelhos. Putaria que as mulheres que estão com ele também saem espancando todo mundo. E a putaria que é generalizado, mano. Eu acho putaria, mano. Dessa corta parte. Corta minha luva. Essa parte eu ri demais, mano. O Rock, ele tá no canto do corner, assim, mano. Aí o Hulk Hogan tá perto dele, né, assim, preparado pra vir com outro golpe, né? Aí o Polly vem correndo, mano. Com a cadeira na mão e taca nas... Putaria demais, mano. Aí ele dá um soco no nariz do Polly, né? Quase quebra, mano. Você é louco, ali foi sensacional. Aí o Polly começou a ficar zoado ali, cara. Tá ligado? Foi aquele que eu tinha que tava com problema do coração e tal. Caralho. Mickey, pô. Não é o Polly, não. Mickey. Foi o Mickey. É, como o Joel falou, o treinamento do Rock 3 é espetacular mesmo, que o Rock deixa de ser o cara durão pra ser o cara mais... Porque ele fala na praia pra Adrian que, na verdade, ele tinha medo, né, de lutar de novo e se fuder todinho, né, porque ele tinha filho já, tinha Adrian, não sei o que, ele tinha medo de lutar de novo, né, por isso que ele tava meio desmotivado e tal, aí... Aí tem aquele diálogo dos dois na praia, né, que ela dá um esporro nele, ele volta a treinar sério e fica pronto pra luta, né, que é sensacional. Foda, mas a musicazinha ali, Eye of the Tiger, mano. Puta que pariu, ali levanta qualquer um, mas pra... É de fundo. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, cara. O Stallone é foda pra trilhar os filmes dele. Ele coloca várias trilhas foda no filme, tá ligado? Rock e tal. Só no Rock 5 que não, que ficou uma bosta, tá ligado? Mas tudo bem. Porque no Rock 5 foi na época do rap, ficou, né? Vergonha alheia da porra. Qual é, na opinião de vocês, qual é a melhor música de treinamento? É a do Rock ou é a do Mortal Kombat? Não, a do Rock até hoje, cara. Até hoje eu tenho aqui, eu deixo essa música direto no a coletâneazinha com as músicas do filme do Rock aqui no Spotify, cara. Mano, é todo dia, eu levanto cedo. Tá, bota. Não, é, mano, é segunda-feira, você tá com, você tá meio revoltado, você, caralho, tem que acordar 6 horas da manhã pra trabalhar. Eu coloco a música do Rock e já fica até tranquilo, cara, até chegar lá no trabalho, aí, cara. Jim bota o moletom cinza, né? Aí toma em vez de tomar o ovo, eu enfrento o trem, né? E o Jim sobe na primeira escadaria. É. Não, na verdade, eu desço a escada, né? Porque eu vou pegar o trenzão lotado. Em vez de tomar ovo de lá, tá ligado? E sair correndo de madrugada, não. Eu enfrento um trem lotado. Cara, comezão uns dois salgados de queijo com presunto. É tipo três coxinhas logo cedo, tá ligado? Mando três coxinhas logo antes de chegar no trabalho. Isso aí é verdade, viu, bicho? Mas é isso mesmo, cara. É isso, três coxinhas logo cedo, cara. Todo dia, de lei. Caralho, o cara comer coxinha de manhã, mano. E o Rock 4. Ali já virou, já avacalhou tudo, hein, mano. Ali nesse filme, hein, cara. Doido, mano. Vocês gostam desse filme, cara? Sério, mano. Doido, mano. Não, é legal. Não, aí não fica legal. É só legal. E duas coisas desse filme, que tem a parada lá também do... A trilha sonora, pra mim, ser a melhor trilha sonora de todos os filmes do Rock até hoje, que é a melhor trilha sonora. O foda também desse filme, que é o quê? Ele veio numa época, tinha o quê? Tinha a época da Guerra Fria, aí tinha que mostrar que os Estados Unidos era o fodão, né? E a Rússia era os maus. Aí tinha que mostrar também a cultura do videoclipe, porque, não sei se vocês perceberam, todas as músicas que tocam no Rock 4, elas tocam inteira, mano. Parece um clipe de um clipe de vídeo, tá ligado? Sim, o Dinho, isso é muito... é tão forte que, da época da guerra, que eu lembro, ó, nem era vivo da... Nem era na... Porque eu vi na época do cinema. Eu li que o presidente dos Estados Unidos na época falou que o Rock era a melhor propaganda da guerra. É, viu, mano, tinha putaria, mano. Porque tem essa putaria, mano. Porque isso aí foi na época da Guerra Fria. E a galera da Rússia ficou puta, mano, com o Rock, mano. Porque não, porque o Ivan Drago, não sei o quê, tá? Tô fazendo ali a propaganda negativa da Rússia. É, botaram a Rússia como jogo. Não, na verdade, também deixaram os caras meio tristes, né? Você vê que logo no começo, cara, que o Rock tá chegando lá na União Soviética, né, cara? Você mostra um soldado, um russo lá, o cara tá com a cara triste olhando pro horizonte, tá ligado? Você fica com mó dó do cara, mano. Sério, cara, você olha aquele soldado lá, você fala, caralho, mano, tipo, ó, coitado do cara tá aí, ele tá na Rússia. E pra você ver também, os caras fizeram a luta do Rock e do Drago, foi no dia de Natal, tipo, os caras não comemoram o Natal, tá ligado? Tipo, estranho demais, cara. É, mano, não, a melhor frase do filme é essa, cara. E também o que é legal desse filme é o quê? É o treinamento, a trilha sonora e a frase, se morreu, morreu. O filme só é bom por causa disso, cara. Já falo logo. É, João, sabe o que eu acho que aconteceu aí? Não sei se tu assistiu o Hajime no Ippo. Você assistiu muito o Hajime no Ippo ou tu viu só o comecinho? Não, eu vi só a primeira temporada, aquele 5. No Hajime no Ippo tem um campeão de boxe amador da Rússia. Eu acho que foi inspirado no Ivan Drago, que é o mesmo caso. O Ivan Drago é o campeão amador, né? Ele foi pros Estados Unidos pra desafiar o campeão mundial, que era o Rock, né? Na verdade, o Ivan Drago, ele era aquele campeão fabricado, né, mano? Que ele treinava só nas mãos. É, usava esteroide. Os cara é foda, mostrava os Estados Unidos. Não, olha lá, os caras são os maus, olha lá, os caras estão usando esteroide, tá ligado? Você é louco, mano. Putaria que o treinamento do Rock era cortar lenha. Uma árvore, cortar lenha com machado, e o Ivan Drago era tomando um monte de bomba, né? Mostrar eles como vilãozão. Carregando o tronco de madeira. Né? Aí o Apollo vê a oportunidade de fazer a despedida dele, né? Lutar com o Drago, né? E o Rock permite, né? Que o desafio era pro Rock, né? Aí o Apollo vai. Na verdade, ele não ia lutar. Os caras queriam lutar com o Rock, mas o Rock não tava nem aí pra lutar com o Drago. Isso que eu foda também esse filme. Praticamente o Apollo morreu porque ele era um racista idiota, na minha opinião. Tá? Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele sempre foi, quem eles pensam que é? O cara vem aqui no nosso país e quer lutar. E o Apollo ficava, acho que 5 anos sem lutar, né? A Adrian falou, faz 5 anos que você não luta, você vai lutar com esse cara, você é louco, mano. Ele, não, quem esse cara pensa que é? Ele vem aqui no nosso país, quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama, nem ferrando, tá ligado? Cara, velho, ele não aguentou nem empurrão, mano, do Clubber Lang, caiu. É verdade. Aí foi lá e o Manezão, porque o Drago também era burro, no, tipo, pegou pilha do, porque o Apollo sempre foi meio show-off, né, ficava fazendo fanfarrão, mostrando que ele era o fodão, pra todo mundo arrumar briga, não sei o quê. Aí o quê? O Drago foi lá e pegou pilha, matou o porra do Apollo, né? Aí tem aquela história também lá. Aí quando começou a ficar chato, na minha opinião, os filmes, a franquia do Rock. Porque o quê? Não, ele matou o meu amigo, agora eu vou lá e vou lutar com ele, tá ligado? Eu achei que quando começou a ficar clichê assim, ficou ruim, cara, na minha opinião. E a putaria que o Drago... Esse é o primeiro filme do Dolph Lundgren, né? É, bicho. Foi o primeiro filme, eu achava que o primeiro filme dele tinha sido o próprio Punisher, hein, mano? Você lembra? Aí o Dolph Lundgren, ele é campeão de karatê, né? Campeão, eu acho que sueco, russo, não sei. Campeão de karatê, o cara também, ele é astrofísico, ele fala 3 idiomas, todo mundo fala que o Drago... Ele não, é burro, todo mundo fala que ele é burro, mas não, cara. Ele, esse cara é mó inteligente, ele é campeão de karatê, fala 3 idiomas, tanto é que até no Mercenários 2, os caras fazem uma piadinha. Tá ligado? Mas esse cara é meio... Ele é bastante inteligente, viu, na verdade. Tem diploma, cara, né? E a putaria que o Stallone, né, o diretor desse filme também, diretor e roteirista, né, ele teve a ideia de fazer um filme mais real. Que as porradas seriam reais, né? Na primeira luta com o Drago, Drago quebrou duas costelas dele, o Dolph Lundgren. Foi assim, mas ele... Porque o Stallone, ele tem essa putaria de querer testar os caras, né? Aí a primeira vez ele testou o Mr. T. Ah, não, não foi o Mr. T, não. Foi o outro cara que ele queria colocar um boxeador real no... Não, isso 3. Foi no 3, pô. Isso foi no 3, mas no 4 3. Também, essa putaria... Aí o cara quebrou duas costelas do Rock, do Stallone. Vixe, Maria. No sparring. Aí no Rock 4, ele, não, então vamos fazer aqui uma luta aqui real aqui com o Dolph Lundgren. Isso, exatamente. Aí ele levou um pau ali do Dolph Lundgren, mano. O Lundgren era campeão. Uma parada cardíaca, meu cara. Exatamente. Tomou um pau violento. Quero que interromper as filmagens, né? É, tem outra coisa também, rapidinho ali do Rock 3, mano, a luta do Mr. T. Esse baixa, as lutas do Rock, mano, vale qualquer coisa. Vale, a luta do Mr. T é fantástica, mano. O cara empurra, agarra o outro. Tem uma hora que o Mr. T dá um mata-leão, mano, no Rock. Mano, tem uma parte no filme, acho que é no Rock 3, não sei se é no Rock 3 ou no 4. Tem uma hora que o... É tão caricato, tá ligado? Que os caras dar um soco no Rock, o Rock gira, tá ligado? É, eu achei estranho, eu falei, caralho, virou desenho agora, mano? Putaria, velho. O bacana do Rock 4, que como o Rock aceita o desafio do Drago e vai pra Rússia, né? Ele perde... E faz o treinamento do Superman, né? Nada. Ele perde, a luta não vale o título, né? Porque ela não foi autorizada pela comissão de boxe, né? Era só a luta de porradaria mesmo, não valia merda nenhuma. Só vingança mesmo. É como diria o Joel, só pra frescar, tá ligado? Como o Dinho disse aí, o engraçado é que o Rock vai pra Rússia, o filho dele ia ter uns 5 anos. Quando volta, tá com uns 10, mano, 12. Caralho, ele ficou só de... Ele ficou quanto tempo na Rússia treinando, tá ligado? Caralho. Eu putaria isso aí. Eu vou botar o moleque no filme mesmo, mano. Putaria é quando o Rock ele vai entrar no ringue com um Drago, né? Aí ele vai tentar cumprimentar ali o Drago, aí ele dá uma porradona assim. Vixe, meu irmão. Ele é uma pedra, viu, meu cara? É muito bom esse filme. Rock 5, mano. Rock 5 ali. Sério mesmo? A gente vai falar desse filme? Eu vou confessar logo. Nunca assisti. Aê, Joel, você... Assisti. Não, cara, esse filme não vale a pena, cara. Eu já gravei um outro podcast. Vou pagar de otário, mas... Você é louco, mano. Você é louco, mano. Rock 5 é massa. Realmente, o Júlio tá pagando de que adora tudo mesmo, viu, mano? Ele tá sendo do contra, ele tá sendo o Jota do Asilo hoje, tá fazendo a... O que eu acho massa do Rock 5, é aquele discurso do Mickey, que ele dá pro Rock, aquele negócio da abotoadura ali, que ele dá a abotoadura do que o Rock marciano deu pra ele, aí ele dá pro Rock, aí ele diz, não, essa abotoadura aqui é um, ela vai ser um anjo no seu ombro, dizendo, levanta daí, imbecil. Eu putaria, eu acho, esse diálogo dele é foda, mano. É putaria que ele botou o Tommy Gunner, que era o Tommy Morrison, que era o cara, ele era lutador de boxe mesmo, tanto é que, mas esse cara ele parou de lutar, sabe por quê? Porque ele pegou AIDS, cara. Tipo, aí, sério, ele morreu de AIDS, cara. Ele morreu de AIDS. Não, Adi, mas se tu vê essa putaridinha, isso aí foi que ele morreu de AIDS, foi um boato. Porque esse. Falaram que ele pegou AIDS, mas foi o cara errar o exame, mano. Que ele não teve AIDS. Não, vamos falar. Vixe, Maria, mano. Porque se tu vê, cara, o Tommy Morrison chegou até a lutar com o George Foreman, que quando aquela volta foi. Não, mas Foreman, isso foi antes, depois. Foi bem depois. Bem depois, você pode ver que o Tommy Morrison tá até mais velho. Você pode até pesquisar depois aí, que foi o médico lá que errou o exame do Tommy Morrison, dizendo que ele tava com AIDS, aí acabou com a carreira dele mesmo, ele achou que tava doente. Caralho. Olha ele, isso aí eu não sabia não, hein, cara. Foi tipo o Douglas Maldonado ali, se entregou a doença. Douglas Maldonado é foda. Mas Rock 5 é válido, ele tem umas coisas. Mas o Rock 5, ele tem aquele esquema clássico do carinha que se acha demais e vai atrás do professor, né? Só que a diferença é que o carinha não tinha a humildade que o Rock tinha, né? Eu lembro que o Tommy Gunn é campeão do Mundial dos Pesos Pesados, né? E na entrevista coletiva, depois da luta, o pessoal fala que ele é um campeão fabricado, ele nunca ganharia do Balboa, e ele fica puto pra caramba. Aí ele vai lá pra Filadélfia atrás do Rock pra dar um pau no Rock, né? Pra se provar. Então, cara, esse filme é tão ruim, cara, na moral, cara. Porque eles fizeram, mano. Tá, ó, não, é tão ruim esse filme, sabe por quê? Ah, beleza, o Stallone, ele fez o quê? Fez o, até o 4, beleza, dirigiu até. Só que aí o que, que ele fez? Ele chamou o diretor do Rock 1 pra fazer o 5. Beleza, aí todo mundo falou, não, vai ser um filme legal. Aí o quê? A trilha sonora é ruim. Aí fizeram a porra de uma história, é fizeram uma nada é verdade, a ver, é cara. Uma história que o Polly é muito... perdeu a fortuna do Rock, tá ligado? Sendo que o Rock, tipo, ele tinha acabado de ganhar a luta, que você vê que é logo depois, tá? Porque o Rock chega praticamente depois, ele chega na Rússia, tá? Ele acabou de ganhar uma porra de uma luta, tá ligado? Tinha muita gente olhando pra ele, sabia que ele era o novo campeão, tudo ganhando o Drago, beleza. Aí o quê? Uma história nada a ver, que ele perdeu tudo pra um agiota, sei lá, que pegou toda a fortuna do Rock. Não, foi o seguinte, Dinho. O Paul, ele fez uma procuração dando plenos poderes ao... Sim, que seja, Rock, mas tudo, né? Bem, mas não existe isso, cara. O cara perdeu toda a fortuna, mas beleza, volta a luta, tipo, volta... Pepe e Neném ficou pobre assim, tá de... Não, tudo bem, tudo bem, Júlio, só que eu contesto esse filme até a morte, porque é o seguinte, o cara tinha acabado de ganhar a luta, beleza, que ele não podia lutar de novo por causa do que ele apoiou pra caramba do Drago, beleza, colocaram esse plot aí, beleza. Aí fizeram o quê? Mano, ele podia fazer que nem no Rock 3, ele tava fazendo comercial pra cacete, cara, e ele tava conhecido ainda, ele tinha acabado de ganhar a luta, ele não tinha condições de vir aí, ficar pobre e voltar pra favela de novo, tá ligado? Não, não tinha condições, cara. Deixa eu defender não, não tem que defender esse filme. Não tem que defender, mano. Sério, não tem que defender. Porque o contador dele era pilantra. E o Rock fala, se eu perdi minha fortuna, ainda tenho minha casa e meus carros. Só que o cara fala lá pro Rock que o contador dizia que pagava, que financiava a casa, mas só que o contador roubava o dinheiro todo pra ele, entendeu? Então a casa tinha que ser paga, os carros não estavam. Não, sim, tá bom. Mas, mano, com um ou dois comercial ele voltava. Ele não precisava morar na favela de novo, tá? Mano. O próprio empresário fala, mais duas lutas tu volta ao topo. Só que ele foi diagnosticado com lesões no cérebro, né? Cara. E a Adrian manda ele parar de lutar, né? É. E pior que no 6, os caras cagaram. Mano, o Stallone, ele cagou pro Rock 5, cara. No 6, milagrosamente, ele se cura dessas lesões, né? Ele é o Rock, mano. Não, cara, sério, na moral, esse filme cara, não tem como. O cara supera até uma doença. Mano, sério, na moral, cara, é um filme que pra você ver o Rock, você quer ver o quê? O Rock lutando no ringue. E não tem, cara, não tem a porra do... Ele vai lá, ele vem brigar com um cara no meio da rua, que ele pega uma lata de lixo e joga na cabeça do cara, mano. Sério, esse filme não vira, mano. Sério, esse filme... Sério, eu tirei esse filme da minha mente, na moral. Rock 5 é um lixo, mano. Sério. Eu não gosto de falar desse filme, mano. Assisti semana passada e tá massa pra caralho. Até o próprio Stallone, ele fala que ele não gosta do Rock 5. Meio putão mesmo. Então, cara, se o próprio Stallone, ele meio que cortou o filme, eu acho que a gente devia falar do Rock 6, que esse filme é sensacional, cara. Caralho, bicho. Como que o cara fez isso? Caralho, no mesmo ano ele veio com Rock Balboa e Rambo. Sim, mas sabe por quê que ele voltou, o Joel? Porque é o seguinte, a carreira dele também já não tava tão lá. Tão bem assim. Ele só tava fazendo filme merda. Aí o quê? Aí volta a mesma coisa que você fala. Caramba, mano, Stallone é o Rock mesmo, mano. Na vida real e na tela também. Porque você fala, é praticamente a mesma coisa. A vida dele não tava legal. Aí que ele teve a ideia. Ah, quer saber? Eu tô velho. Vamos fazer um filme voltando as origens, cara. Porque, ó, esse filme do Rock 6, eu falo, é muito foda. Por quê? É praticamente a continuação do Rock 1 e 2, cara. Porque, na minha opinião, ó, os top filmes do Rock é o quê? 1, 2 e o 6, cara. Porque é praticamente, se você for ver bem, a continuação. Porque eles cagaram totalmente pro Rock... O Rock 5, o 4 e até o 3, mano. Eles cagaram. Porque praticamente eles no Rock 6, ele foca no quê? Foca no Rock, que ele já tá mais um tiozão. É aquele tio que fica se prendendo nas memórias, tá ligado? O que é legal também que o Polly, cara, é um puta ator que praticamente é o quê? Você viu que a gente não falou aqui na gravação. O Polly, ele é aquele, praticamente aquele cara que você tem raiva no começo do filme. Que ele é um babaca, tá ligado? Que ele deixa... É, o otáriozão. Ele vai lá, ele deixa a irmã dele tão pra baixo, tá ligado? Aí o Rock, mas não consegue, mesmo ele sendo um filho da puta, o Rock não consegue ter raiva dele, tá ligado? Aí o quê? A parte mais sensacional desse filme que eu vi, que eu até assisti a primeira vez, eu vou falar, eu chorei, cara, porque foi foda. Porque o quê? O Polly, você lembra que ele sempre tratava a maior irmã dele, tá ligado? E o Rock, tipo, o Rock ele fazia... Sim, ele levava o coitado do Polly pra, tipo, rever... tipo, todas as lembranças da irmã dele, tá ligado? Aí tinha uma hora que ele não... O Polly não aguenta, ele fala, mano, vamos parar com isso daí. Aí o Rock fala, por que você tá sendo meio babaca, tá ligado? Eu só quero reviver, fala assim. Porque é o seguinte, ele fala pro... Quase meio chorando, assim, pro Rock. Ele fala, mano, você sempre tratou ela, a minha irmã bem. Eu sempre tratei ela que nem um lixo. E você... Eu ver onde ela ficava antes, tudo me tá fazendo mal, tá ligado? Aí o quê? O Rock percebeu que ele tava fazendo mal pro Polly, mano. Tipo, fazia bem pro Rock naquela situação, né? De rever o momento e tudo mais pro Polly, não, cara. Quando eu vi essa cena a primeira vez no cinema, eu falei, caralho, foda, mano, foda. Ah, foda. Eu lembro aí que, quando, assim, quando anunciaram esse filme, eu fiquei maluco, né? Que eu sou fã de Rock. Eu não fiquei maluco, não. Eu fiquei com raiva. Eu falei, sério mesmo, cara? Fiquei, cara. Cada foto que saiu, eu... Temeroso. Sim, cara. Ficava maluco. E a putaria que esse Rock aconteceu a mesma coisa que o Creed. Ele estreou lá nos Estados Unidos em dezembro e aqui estreou em fevereiro, né? Eu lembro que eu fui no centro do Rio comprar um PS2, né? Em dezembro de 2006, lá nos Camelôs, eu lembro que eu vi o DVD Pirata do Rock. Falei, cara, eu vou comprar esse DVD, mano. 2 meses antes de estrear no Brasil, né? Comprei ele em DVD, qualidade top, né? Assisti em casa, chorei, cara. Que o filme, como o Dinho falou, esse início já é sensacional, né? Com o Pauli... Aquele diálogo do Paul e do Rock ali com aquela musiquinha de fundo, né? Alone Lewis. O pianinho, né? E o Paul fala, Rock, eu não tenho boas lembranças dela. Tudo que eu fiz na minha vida inteira foi tratar ela como lixo. Como o Jim falou, é sensacional essa cena. É muito tocante. Você vê o Rock ali. O filme, eu acho que é o filme que tem mais coração. Até mais do que o próprio Rock e o Lutador. Ele é o que tem mais drama, mano. Ele é o que tem mais drama, assim. Como o Jim falou, né? O Rock 1 é a vida do Stallone, né? É a última chance do cara ali, né? Como se tivesse uma chance de fazer sucesso. E o Rock 6 é a volta, né? Ele é aquele cara consagrado, né? Que todo mundo lembra dele do passado e ele quer voltar, né? Pra se provar mais uma vez. É. Ô, Dio, Joel, se você conseguir botar o áudio do discurso do Rock pro filho dele, cara. Puta acho merda, que... cara. Vai, essa aí... cena... É outra cena que eu vou falar a verdade, cara. Esse filme eu tenho que ver. Eu falei pro Samuel, a gente tava gravando antes o Caminho do Tempo, eu falei, cara, Rock é um filme que eu tenho que assistir todo ano, a franquia, tá ligado? É. Menos os 5 que eu tiro, tá ligado? Que eu não assisto os 5. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Mas aproveitando que a gente comentou dos 6 filmes, qual o favorito de vocês? Vocês têm algum favorito assim? Se for pra escolher entre os 6? Eu tenho. Manda aí, Júlio. Meu top, vamos fazer o top então. Top de cada um. Eu fico com 1 e com 6 empatado, não consigo dizer qual que é o melhor. Só que eu boto um pouco o 6 à frente pelo coração, como você falou. O 6 é muito... Nossa, é muito, cara, o 6 é demais. É pra tu fazer tu chorar, cara. É aquele piano pra te mastigar o filme inteiro. As cenas do... são muito tristes. Eu fico entre o 6, o 1, o 2... 4, 3 e 5. 5 por último, mas eu gosto muito do 5 também. Mas o 6, cara, não teve como, assim, ele calou a boca da crítica, assim, é um filme desacreditado, que o Stallone de 60 anos fazia um filme de boxe, quem acreditava? Eu mesmo fiquei puto, cara, e eu já vou falar logo, tá, os meus, que, ó, que nem eu falei, cara, Rock 6 é muito foda, é a perfeição pra mim do Stallone, todo mundo fala que é o Rock, eu gosto pra caramba do próprio Rambo 1, é um puta filme do caramba, que é um drama também, mas, cara, meu, na minha opinião, o Rock 1 ainda, tipo, é pra mim é o melhor filme, aí seguido por Rock 2 e terceiro, o Rock 6, porque como eu falei, cara, o Rock 6 é a continuação. Se não quisesse fazer o Rock 3, o 4 e o próprio 5, tá ligado? Pra mim tava beleza. Se fizesse só o 1, 2 e o 6, pra mim já tava beleza. Ia fechar uma trilogia foda na minha cabeça, tá ligado? Concordo contigo, Odin. Pra mim ia ser uma das melhores trilogias que tem, concorrendo com a trilogia de Volta pro Futuro, na minha opinião. Mas aí o Rock, o Stallone foi lá e meio que se rendeu pra mostrar a franquia virar ficar pop, né? Com Rock 3 e 4 e 5 que fez uma merda, mas pra, a minha, pra mim é o quê? 1, 2 e 6, cara. Pra mim é sensacional. Só pegando o gancho que o Dinho falou, eu não sei se vocês têm essa sensação que o Rock 3, 4 e 5, ele não tem a alma do Rock. Você vê que o jeito que o Stallone se comporta é diferente. Ele não tem mais aquele, ele não tem aquele andado mexendo os ombros. O jeito até o próprio Polly no começo do 3, cara. Ele vai lá, ele fica com ciúmes do Rock. Ele fala, agora que você tá ganhou dinheiro, que você fez operação aí, você fala direito na televisão, não sei o que, você vê o outro cara que não é o Rock, tá ligado? Eu acho que até o Stallone, ele quis meio que botar na tela, falar assim, não, o Rock, ele não era mais o que ele era antes, tá ligado? Até pra, pro povo meio que ficar com raiva do próprio personagem no começo, pra depois ficar, comprar a ideia no final do filme, que o Apollo fala pra ele, né? Você tem que voltar ao que era antes, tá ligado? Não sei se vocês perceberam, mas no Rock 4, não toca a música clássica, a Gonna Fly Now, né? Só no final do. Só no crédito, dos créditos do filme, né? Só nos créditos. É, durante o filme não toca a música clássica, não. Toca Survivor lá, Eyes of the Tiger, né? Survivor Bunny Heart também, Bunny Heart. No 5 também não toca, não. Toca só uma parte. Mano, o 5 não existe. Vamos parar de falar do 5, mano. Não existe o 5. O Samuel. Não, meu favorito mesmo é o 6, galera. Pra mim é o mais emotivo de todos. E é o que. Porque assim, todo filme do Rock traz uma lição de vida, mas o 6, mano, o 6. A lição de vida é te bater na cara mesmo. Toma, fela da puta, para de ser aquele menino chorão e corre atrás das tuas coisas. Eu me lasquei durante 5 filmes, até o 5º filme me lasquei mais ainda, pra chegar até aqui pra mostrar pra vocês que vocês têm que batalhar pelo que vocês querem. O 6 pra mim é o melhor de todos, bicho. Não tem, mas o 1 não foi pra você também não, Samuel? Tipo, não te deu uma boa ideia da vida, por exemplo, tipo, corre atrás do seu sonho e sei lá, aproveita a oportunidade quando ela aparecer, tá ligado? Isso pra mim passou, cara. Tipo assim, você vai ter uma única oportunidade na sua vida. Quando ela aparecer, se aproveita, cara. Foi o que passou pra mim, tá ligado? Rock 6 pra mim é a porrada na cara mesmo, assim, pra mostrar que o cara realmente corre atrás. E os outros filmes, ele também mostra isso. Mas o 6 é demais, bicho. O 6 é uma lição de vida muito grande, mano. Tem nem o que comparar. É tanto que esse novo filme aí, eu e o Júlio vimos, Joel e Dinho não vimos ainda. Mas não chega nem aos pés do Rock 6, mano. E esse novo que saiu, o Creed, mano. Ele é muito bom, assim, mas não se compara, não. Rock 6 é, pra mim, é imbatível. É o melhor de todos, mano. E você, Joel? Não, vamos perguntar. Tá, eu quero saber a opinião do Joel também agora. Fala aí, Joel. Ah, eu, pra mim, macho, o Rock. Ah, o meu top é Rock 6, 1, 2, 3, 4. Pra mim é assim, macho. É doido, macho. O Rock 6 ali foi muito foda, mano. Puta que pariu, macho. Eu fiquei emocionado, macho, com as cenas ali do Rock. É tanto, Joel, que nesse set, tu se emociona no set, mano, desse que saiu agora, que é o Creed, lembrando do 6, mano. Lembrando do 6. Todo... Quem for assistir vai lembrar do 6 totalmente desse set. Todos os ensinamentos ali do Stallone, mano. Puta que pariu, mano. Parece que o Stallone, ele tava falando contigo, mano. Naquela cena lá que ele dá o discurso lá pro filho dele, o negócio do você cabia aqui, não sei o que, tá. A vida vai lhe bater, né, mano? Vai deixar você de joelhos e vai deixar você lá até que você se levante, né, mano? Doido, foda demais, mano. Puta que pariu, mano. É muito foda, tá ligado? Na verdade, o Stallone, ele teve uma época, cara, que ele botava muita frase, essas frases emotivas nos filmes dele, cara. Ele botou também, teve um tempo que ele colocou até no Falcão, o campeão dos campeões. Campeões, ele colocou uma frase dessa, tá ligado? Ele falou assim, é o mundo no... É mesmo, ele fala um negócio... Ele fala, é o mundo não para de girar, você tem que correr atrás do que você quer, tá ligado? Ele fala essas paradas também, tá ligado? É, o mundo não para de girar, Mike. Você quer uma coisa, você... É, isso mesmo. É, isso aí é foda, né, mano? Porque o Stallone, ele é aquele cara brucutuzão, né, tal, dos filmes de ação, mas... A maioria dos filmes de ação do Stallone, mano, ele tem uma mensagem, mano, por trás, mano. Ei, João, e tem até essa briguinha aí, que agora eu fiquei curioso. Tem essa briguinha aí de Stallone versus Schwarza. E aí, João? Você que... Eu quero saber agora. E aí? Na quebra de braço de Sly contra Schwarza, qual é que ganha? Seja homem. Seja homem e fala. Seja homem. Eu tô falando no currículo, assim, no sentido de artista, né? Qual o melhor artista pra você? Pensei que era na queda de braço mesmo. Que... Realmente, quebra de braço. Aí era Schwarzenegger, né? Quebrava, era o... rodava o Stallone assim três vezes. Quebrar ele no meio. Não, pra mim, eu acho o Stallone, ele é superior ao Schwarza. Porque... Eita porra! Porque o cara, mano, ele... O Schwarzenegger, mano, ele é aquele cara carismático, mano, mas porque ele é carismático mesmo. Ele não é ator, na verdade, ele só é carismático, só isso. É, João, o Schwarzenegger é tipo aquele cara da empresa que não faz porra nenhuma e é o cara gente boa, ninguém manda ele embora, tá ligado? Cara, gente boazão e tal. É aquele cara que o cara gostaria de ter como amigo, né, mano? Exatamente. Agora, só que o Stallone, mano, ele é aquele cara que... Ele tem um conteúdo, mas ele, apesar dele, todas as dificuldades que ele passou, mano, no começo. Joel, depois que você assistiu o set, você vai pensar: o Stallone é aquele cara que tu pediria pra treinar pra vida, compadre. É, não, Júlio? Mas Joel, cara, a gente não vai falar do Creed aqui, mas o Creed, cara, ele nunca vai conseguir superar o discurso do Rockstar, né? Não tem como. Nem... Stallone tava cagado quando fez aquilo, cara. Não tem como. Eu digo mais, mano. Nenhum filme ainda conseguiu superar, mano. É verdade. Não, talvez um filme iraniano consiga. Iraniano é foda. Europeu. Mas o que eu gostei do Creed, Samuel, que no Rock 3... termina com a luta de portões fechados do Rock e do Apollo, né? Isso mesmo. E no Rock 7, no... Não dá spoiler, seus arrombados de merda. Não dá spoiler, eu quero saber, mano. Você vai cair na edição. É muito bom. O cara bipou agora do... Não, ele bipou, ninguém vai ouvir, mas eu já escutei. Caralho, isso que é foda, mano. Arrombado é explosão. Se tremer todinho. Detalhe. Tem um negócio, um dramazão doideiro dentro do filme que é massa demais. Eu acho que a gente tem que parar de falar de Creed, hein, mano. Porque já tá foda. Eu acho que deveria parar de falar de Creed e encerrar o cast. Tio tá puto comigo já, então não vai acabar. Eu nem lembro, mano, porque esse filme ele envergonhou toda a franquia, mas os caras matam o T-1000 em 2 minutos, mano. Mata o T-1000, mano, que a galera demorou a porrada de tempo pra matar no fim. Mano, em 2 minutos, mano, os caras matam o T-1000. A verdade não é nem essa, mano. O foda, sabe o que que é? É a porra do John Connor ser o exterminador agora, mano. Vai pro inferno. Cagaram aí. Cagaram em todos os filmes que passou, mano. Até os ruins, tá ligado? Cagaram no primeiro, no segundo. Você é louco, mano. Samuel, ele viu minha cara na hora que teve essa cena aí, mano. Na hora que o Exterminador se transforma no T-1000, mano. Eu botei a mão no rosto assim, eu não faz isso, filha da puta. O Joel lembrou, caralho, não faz isso, não acaba com o meu site. Eu gosto da porra do tema do Exterminador. Tá acabando com o meu site, seus filhos da puta, vocês estão queimando o filme, cara. Isso é louco. Enquanto isso, o Júlio mandou mensagem no WhatsApp. Joel, filho é foda! Isso é louco, um filme desse queima o site azileito, queima o podcast, queima tudo, mano. Quem fala, eu tenho um podcast com tema tipo o Exterminador, o filme do Schwarzenegger. Ah, é? Aquele último que saiu? É uma bosta, hein, aquele filme. Isso aí queima site, filho. Isso é louco. esse filme aí queima o estilo por tanto tempo que o Joel participou aí, fez o Azila Cast aí, isso é louco, cara. Eu falei, esse filme só tem uma coisa boa só. É a porra do riso do que os caras tentam fazer o T-800, né? Que é da risada, tá ligado? Falando, não, não é porque você... É, a risada é legal, da delegacia é legal mesmo, do T-800 é legal mesmo. Depois desse filme é a única aí, coisa que presta no filme, cara, é a única coisa. Entrou em concordato e virou Azila, foi legal. É, foi. Hasta la vista, baby.